às vezes triste e aflito, busco a Deus em oração, na intenção verdadeira de obter comunhão. O coração se convence, a alma só faz pecar, está imerso em conflitos, já não consegue cantar. Quebranta-me, Senhor, faz-me assim reviver. Quebranta-me, Senhor, quero sentir teu poder. Aquece minha alma com o fogo vivo do altar. Quebranta-me, ó Deus Jeová. Tal como os discípulos lá em Jerusalém, com a promessa do Pai, se quebrantaram também. Quero sentir essa chama em minha alma arder, em comunhão verdadeira eu quero agora viver. Quebranta-me, Senhor, faz-me assim reviver. Quebranta-me, Senhor, quero sentir teu poder. Aquece minha alma como o fogo vivo do altar. Quebranta-me, ó Deus Jeová. A minha alma como o fogo vivo do altar quebrando.